Agora 2:39, vou conversar na linha já, agora a Rejane Bueno, a Rejane que é coordenadora do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação Básica da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Boa tarde, Rejane. Boa tarde, Cristina. Obrigada pela sua participação, Rejane. Na última terça-feira, ontem, foi lançado um edital que prevê uma seleção interna para financiamento de projetos de formação continuadas para professores gestores de escolas públicas aqui da nossa região, da região oeste. Do que se trata exatamente essa seleção interna, Rejane? Exato. Na verdade, o edital ele encerrou ontem. Nós estivemos com o edital aberto para os docentes da UNILA, estivemos com esse edital aberto durante 2 semanas. É um edital que visa selecionar propostas e cursos de extensão, de aperfeiçoamento e de especialização que serão, ao longo do ano de 2014, oferecidos a professores e gestores das escolas públicas de toda a região do oeste do Paraná. Esse é um projeto federal e, na verdade, ele vem incentivado através de uma rede nacional de formação, que é uma rede nacional que está formada por todas as instituições de ensino superior federal e também os institutos federais. E essas entidades, elas têm convênios com algumas secretarias do Ministério da Educação que gostariam de fomentar a formação continuada do magistério público que já estão atuando na área, que são pessoas que muitas vezes têm sua formação inicial já há alguns anos e não tem a oportunidade de se atualizar. Então, o objetivo desses cursos é realmente fazer a formação continuada desses profissionais que já atuam na área da educação básica, ensino fundamental e médio, aqui na região do oeste do Paraná. No caso da UNILA, que visa atender a essa região. Certo, pelo que então, eu entendi. São projetos em várias áreas. Pelo que eu entendi, Rejane, então os professores da UNILA, né, Rejane, os professores da UNILA, eles criam esses projetos, depois eles são enviados até o MEC para aprovação ou não pelo MEC, é isso? Exato. Há algumas diretrizes bastante precisas do MEC em relação a isso, na verdade, são estudos que vêm sendo feitos durante anos, então o MEC coloca como algumas áreas prioritárias, como, por exemplo, o pacto pela alfabetização na idade certa, ou, por exemplo, o pacto do ensino médio. Então, existem algumas diretrizes, como, por exemplo, a outra secretaria, que é a Secretaria da Alfabetização e Diversidade. Então, tem vários cursos na área de educações étnico-raciais ou direitos humanos. Então, o MEC coloca algumas diretrizes, em alguns casos até elabora especificamente alguns cursos, porém, a universidade entra com os formadores. A universidade entra com os professores, que vão ser os professores desses formadores que já estão em atuação nas escolas. Então, a universidade entra com toda a parte acadêmica e com a parte também administrativa de gerenciar essa verba que é enviada diretamente do Ministério. Certo, esses cursos eles têm duração, as informações que eu tenho, eles têm duração de até 2 anos, né? Como você já falou, eles têm que estar vinculados a uma das duas secretarias, né, do Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica ou a Secretaria de Educação Continuada, né? Exatamente. Então, são cursos que, dependendo da sua natureza, têm uma duração específica. Por exemplo, os cursos de extensão têm no máximo 169 horas. Então, essas horas podem ser distribuídas em até, por exemplo, 1 ano e meio. Já um curso de especialização costuma ter, por exemplo, a partir de 360 horas. Então, dependendo do número de horas, é a duração desse curso. Claro que sempre se tem em conta que, como nós estamos trabalhando com docentes que têm uma carga horária de trabalho, então, muitas vezes, esses cursos são oferecidos somente aos sábados, ou a cada 15 dias, ou algumas noites. Muitos deles também são oferecidos em outras modalidades que não somente presencial, também semipresencial, à distância. Então, existe uma forma de organização que ela é bastante peculiar de acordo com cada um dos cursos. E é exatamente nesse momento onde entra a gerência da universidade. A universidade tem autonomia para fazer algumas propostas e é por isso que nós chamamos esse edital, para que cada um dos docentes pudesse fazer propostas dentro dessa perspectiva que o Ministério nos apresenta. Você já falou, eles tiveram duas semanas, né, do dia 4 até o dia 17, para enviar esses, para, né, os interessados encaminharem os projetos. Vocês tiveram bastante procura? Muitos projetos foram entregues para vocês? Exatamente. Na verdade, para nós foi uma época um pouco complicada, porque devido ao nosso calendário acadêmico que é um pouco diferenciado das universidades privadas, por exemplo, foi o nosso período de recesso, né? Então, nós temos, nesse momento, 5 propostas de cursos que vão ser enviadas ao MEC, são cursos de especialização e aperfeiçoamento na área de educação no campo, com ênfase em economia solidária, atendimento educacional na perspectiva da educação inclusiva, educação ambiental, uma especialização também no ensino de ciências e matemática e um curso de aperfeiçoamento na área de políticas sociais no ambiente escolar. Então, nós tivemos 5 propostas de áreas bem diferenciadas e a ideia é que nós estamos esperando a aprovação do MEC para que esses cursos possam, de fato, ser iniciados aqui na região. E é bem importante que essa formação não se concentre somente no município de Foz do Iguaçu. A nossa intenção é atender demais municípios também. Então, muitos desses projetos prevêm também bolsas para deslocamento de alunos de outras regiões que não só Foz do Iguaçu. E ele é único e exclusivamente para as escolas públicas aqui da nossa região, da região oeste. Exatamente, porque na verdade como outras universidades também oferecem cursos semelhantes, então a ideia justamente é descentralizar um pouco, então que cada universidade atenda as regiões próximas às suas, mas é um projeto federal que acontece de norte a sul no Brasil, com as mesmas áreas de atuação, e cada universidade faz a adaptação desses cursos à sua realidade local. E acaba sendo uma iniciativa muito importante do MEC, né? Tanto para quem vai, para as universidades que estão proporcionando aos seus docentes, quanto também para aquelas pessoas, para as escolas que vão receber esses docentes, que depois vão poder fazer essa gestão de todos esses cursos. Exatamente, porque inclusive no nosso comitê gestor, nós temos também representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Núcleo Regional de Educação aqui de Foz do Iguaçu. Então, hoje mesmo, essa manhã, nós tivemos uma reunião onde eles colocam a importância da formação continuada para que os docentes possam ascender na carreira. Então, por exemplo, no plano de carreira do município, eles precisam ter pelo menos 200 horas de formação continuada a cada 2 anos. Então, daí também a importância da universidade poder ofertar essa formação para os docentes da região, porque isso, nesse caso, é o município de Foz do Iguaçu. Mas os professores da rede estadual também têm um plano de carreira onde se prevê essa formação continuada. E, às vezes, essa formação continuada não é oferecida ou é cara. E esses cursos, como são todos subsidiados, eles são todos totalmente gratuitos para todos que participarem. Tá, e vocês já receberam, né, tiveram esse prazo para receberem os projetos? E qual que é o próximo passo a partir de agora, né? Já tem alguns que já foram aprovados pelo MEC, vocês ainda estão aguardando o pronunciamento do MEC a respeito para poder colocar em prática? Exato. Agora nós temos um prazo, que é o prazo de aprovação do MEC, que seria até junho. Então, a partir do segundo semestre, quando esses cursos poderiam iniciar de fato. Então, pensamos que, por exemplo, um curso de especialização que iniciaria em agosto do ano que vem, teria continuidade até a outra metade de 2015. Teremos também um próximo edital interno, na verdade, esses são editais para os professores da universidade, teremos um próximo edital que preverá também algumas ações formativas ainda para 2014, visando uma verba para outra secretaria também. Então, além dessas ações formativas, teremos outras, com certeza, ainda para 2014. Bom, de qualquer maneira, então, a partir já do segundo semestre, esses professores já começam a colocar em prática, então, os projetos que foram aprovados. Exatamente. E, justamente, como o nosso trabalho ele é muito próximo com as secretarias municipais e também com o núcleo regional, esses órgãos, eles se encarregam de fazer essa divulgação, ir até as escolas e solicitar as licenças, quando for o caso, dos professores, de fazer as matrículas. Então, na verdade, ele é um programa que articula várias frentes. a universidade como entidade que fornece a formação. Temos também as secretarias que nos apoiam também e as escolas que participam com os docentes que vão ser os alunos, digamos, dos cursos que a União vai proporcionar. Certo, então. Regiane, obrigada pela sua participação. Nós vamos ficar aguardando, então, a partir da aprovação, né, já quando vocês começam, vão começar a colocar em prática esses projetos, para a gente saber como é que as escolas que estão sendo atendidas por esses gestores estão recebendo e como é que eles vão colocar em prática também, Regiane. Com certeza.